Panorama Agrícola para 30 de julho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é terça-feira, 30 de julho de 2013, lua minguante no ar. Para você está o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não ande no caminho dos maus, nem vá atrás da multidão. Na dica de hoje, alimentação para crianças. Professor da Terra fala sobre análise do solo. E na entrevista, EPAGRE de Frei Rogério ensina carneiro hidráulico, biodigestor, bioconstrução e aquecedor de baixo custo para Santa Catarina e o Brasil. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. A alimentação saudável deve começar já na primeira infância. É na faixa etária entre 0 e 3 anos que a criança começa a ter bons hábitos alimentares. Ensine seu filho pequeno a comer frutas, verduras e legumes. Ensine-o também a mastigar corretamente, sem pressa. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, antes de implantar sua lavoura, faça a análise de solos, pois assim você irá saber a disponibilidade de nutrientes no solo. Para melhorar a fertilidade do solo, normalmente é utilizado dois tipos de insumos: o calcário para corrigir a acidez do solo e os fertilizantes ou adubos para corrigir a falta de nutrientes. Amigo agricultor, a decisão do que, quando e quanto aplicar de calcário e fertilizante somente deve ser feita com base na análise de fertilidade do solo com o auxílio de um técnico. Como retirar amostras de solos para análise? Material básico: recipientes, sacos de plásticos robustos de preferência, para cerca de 500 gramas de amostra, trado ou pá de corte. Amigo agricultor, dividir as áreas para coleta de solo para análise conforme a uniformidade quanto à cor, topografia, textura e quanto às adubações e calagem que esta área recebeu. Lembrando que áreas pequenas, diferentes das circunvizinhanças, não deverão ser amostradas juntas. Cada uma das áreas escolhidas deverá ser percorrida em zigue-zague, retirando-se com um trado amostras de 15 a 20 pontos diferentes, que deverão ser colocadas juntas em um balde de limpo. Amigo agricultor, na falta de trado, poderá ser usado um tubo ou uma pá. Todas as amostras individuais de uma mesma área uniforme deverão ser muito bem misturadas dentro do balde, retirando-se uma amostra final em torno de 500 gramas. As amostras deverão ser retiradas da camada superficial do solo até a profundidade de 20 centímetros, tendo antes o cuidado de limpar a superfície dos locais escolhidos, removendo as folhas e outros detritos. Amigo agricultor, não retirar amostras de locais próximos a residências, galpões, estradas, formigueiros, depósito de adubos e esterqueiras. Não retirar amostras quando o terreno estiver encharcado. No caso de culturas perenes, frutíferas, por exemplo, sugere-se também retirar amostras entre 20 e 40 centímetros de profundidade. Amigo agricultor, identifique a amostra, anotando em uma etiqueta firme ou diretamente na embalagem, colocando o nome, o endereço e o número da amostra. Amigo agricultor, faça regularmente a análise de solo das áreas de lavoura da sua propriedade. Evaldo Roberto, da EPAG. Bom retiro para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o extensionista da IPAGRE em Frei Rogério, Elcio Pedrão, que no dia 16 de agosto recebe aqui em Florianópolis o troféu Onda Verde, prêmio Expressão de Ecologia, pelo seu trabalho com carneiro hidráulico. Elcio, parabéns pelo prêmio e, por favor, detalhe para o nosso ouvinte um pouquinho mais sobre o carneiro hidráulico. O carneiro hidráulico é um dispositivo que estamos utilizando aqui em uma grande escala, eu já diria, já não só para o estado de Santa Catarina, como outros estados, em função da passagem pelo Globo Rural. Foram mais de 400 e-mails recebidos e telefonemas todos os dias. Mas, enfim, o carneiro está resolvendo o problema dos agricultores, não só daqui como de outros locais, né? Ele é um dispositivo que ele funciona a partir de uma captação de água, percorre um cano no mínimo 18 metros, sofre um golpe brusco chamado golpe de arite, onde tem força suficiente para impulsionar a água a alguns metros de altura. Basicamente, é para cada metro de desnível, ele impulsiona 10 metros de altura. Distância temos aqui de poucos metros até um quilômetro de distância que a água chega. Elcio, a grande vantagem estaria no custo e também nas questões ambientais? Exatamente. O custo ele é muito baixo. Aqui em Frei Rogério está hoje na faixa de R$ 200. E a grande vantagem é que ele não contamina o solo nem a água, porque não utiliza combustível e nem eletricidade. Então, apenas o único inconveniente é o pisoteio humano na hora da montagem, mas nenhum tipo de degradação ele causa. Correto. Então, dia 16 de agosto, você recebe esse troféu Onda Verde, prêmio Expressão de Ecologia, aqui na Fiesc, em Florianópolis. Exato, dia 16 de agosto. Falando um pouco mais sobre as questões aí do município de Frei Rogério, Elcio Pedrão, você que é extensionista da IPAGRE em Frei Rogério, em setembro há um evento marcado também voltado ao meio ambiente? Em função do Dia da Árvore, dia 21 de setembro, nós faremos no dia 20 de setembro o terceiro encontro municipal de educação ambiental, onde que, pelo terceiro ano consecutivo, nós vamos trabalhar temas ligados à área ambiental. E nesse ano temos 4 temas: o carneiro hidráulico, um aquecedor solar de baixo custo, biodigestor, bioconstrução, junto com cores da terra também. O que seria a bioconstrução, já que os outros temas parecem um tanto mais claros e evidentes aí para o ouvinte? Bioconstrução é que nós faremos uma visita na prática, né, de uma casa bioconstruída, que na realidade a casa é minha, né? Construir com a tecnologia de hiperadobe, nada mais é que terra ensacada. Então agora no inverno a gente vê a diferença, porque ela é térmica e também acústica. Então, uma casa também que tem, pelo menos para nós aqui, deu uma economia de 70% em relação a uma outra construção convencional. Você não está passando frio, então? Com certeza não. A neve está ocorrendo aqui, por enquanto, mas lá em casa está bom. Nevou hoje em Frei Rogério? Nevou. Chegou a nevar um pouco. Deu para fazer uns bonecos, uns 20, 30 centímetros mais ou menos. Não foi chuva congelada? Foi também, mas teve períodos de episódios de neve mesmo. Bem, estamos gravando essa entrevista em 22 de julho de 2013. Nevou então em Frei Rogério, conforme informa o extensionista da IPAGRE, Elcio Pedrão. Elcio, com relação a biodigestor, carneiro hidráulico e essas novas tecnologias ambientais, quem está nos ouvindo pode entrar em contato com você por qual telefone e e-mail? O telefone é daqui do escritório da IPAGRE, código é 49-3257-0045, ou pelo e-mail em freirogério@ipagre.sc.gov.br. Repetindo, o e-mail em de escritório municipal. Isso, EM de escritório municipal, Frei Rogério, tudo junto, @ipagre.sc.gov.br. No caso do biodigestor, já há produção de gás para fogão doméstico? Estamos na fase de teste final. Nós concluiremos a parte do depósito do gás, onde é que ele vai ser utilizado para o fogão doméstico, né? Fogão de um domicílio, com produção de gás, inclusive de sanitário humano. Muito interessante. Além de produção de gás a partir de sanitário humano... Ainda tem mais o biofertilizante, que é o resíduo final do biodigestor, que ainda vai ser aplicado na lavoura. Bem, mas também produz gás a partir de dejetos suínos? Também. A gente pode enriquecer nesse aqui, mas a gente enriquece ele com esterco bovino. Mas pode ser com suíno também, em menor quantidade. Correto. Elcio Pedrão, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado por nada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.